sensação de derrota sufoca. Pesa sua mente, o crime vai e vem com uma proposta indecente. Infelizmente o que restou não é suficiente. Uma existência vazia e um final decadente. Impaciente, podia resumir assim. Mas cada caso, um caso, uma versão. Enfim, tempo não pare e o sistema te escraviza. Mudaram seus planos e ninguém te avisa. Como um homem que se perdeu por culpa da ganância. Desenfreada concorrência não tem tolerância. Carta na mesa e sua alma tá no prego. Ninguém vê tudo e quem tentou já ficou cego. Complexo, milimétrico, oportunidade. Ocasiões e fatos, verídica, maldade. O sangue escorre cada vez mais sem motivo. Só de pensar, compreender, entender eu não preciso. Vários moleque que devia tá na escola. Rouba, não tá em casa, fumaça dominou aí, mas o que passa na cabeça. Não deixa que ele levante adiante. Boninharia mata seu semelhante. Constante atrito em seu recanto obscuro. Momentos de prazer que não terão muito futuro. E nessa loteria eu te dou o meu palpite. Irmão, tudo tem que ter limite. Até onde vai sua ganância? Até onde vai sua esperança? Até onde vai o seu poder? Quero ver. Até onde vai sua vontade de vencer? Até onde vai sua ganância? Até onde vai sua esperança? Até onde vai o seu poder? Quero ver. Até onde vai sua vontade de vencer? Diariamente se vê treta acontecer. Disse, me disse, disso, daquilo, me diz pra quê. Quem é você que acha que nunca vai morrer? E o coisa ruim no teu lombo diz que tu vai crescer. Necessidade eu sei, faz coisa eu tô ligado. Te deixa tonto, da sanidade afastado. Sem tempo pra pensar o que é mais certo a fazer. E deixa a porta aberta para o sofrer. Saber alguma coisa não é saber tudo. Quem não fala, não quer dizer que seja mudo. Luxo também tem sua sujeira. Quem quer demais faz muita besteira. Mas quem sou eu pra julgar? Eu quero é meu lugar ao sol. Igual jogador de futebol que sai da lama e brilha na boca de um povo. Não, não vou fazer tudo errado de novo. Minha ambição é menor, por ela não viro pó. Do tipo que tem todo mundo, mas acaba só. Igual político que te promete o céu e faz de tudo pra que nada saia do papel. Mas o número é o que somos e não enxergamos. Crianças sofrem porque, irmão, nos preocupamos com armas e o respeito que não existe. E nos impede de ver que tudo tem limite. Até onde vai sua ganância? Até onde vai sua esperança? Até onde vai o seu poder? Quero ver. Até onde vai sua vontade de vencer? Até onde vai sua ganância? Até onde vai sua esperança? Até onde vai o seu poder? Quero ver. Até onde vai sua vontade de vencer? Mais uma dose. Mas eu quero bem forte todo o dinheiro. Passa, eu quero malote, Glock, PT 765, Val. A receita perfeita pra todo mal. Quanto mais, melhor, pior. Pra quem não tem, eu quero só as de 100. Vê bem, sem homem não é da porrada. É respeitar os irmãos, é respeitar as quebradas. Limite tem que ter pra tudo na vida. Quem não sabe o seu, viaja só de ira. Eu sei que é meio difícil encontrar, mas ninguém vai me culpar por procura. Deixa pra lá, dá um break na loucura. Tem hora que a cabeça pira, gira a mistura. Muita mulher, muita sensualidade. Então, muita mentira, pouca verdade. Até onde vai sua ganância? Até onde vai sua esperança? Até onde vai o seu poder? Quero ver. Até onde vai sua vontade de vencer? Até onde vai sua ganância? Até onde vai sua esperança? Até onde vai o seu poder? Quero ver. Até onde vai sua vontade de vencer?